Uns nascem pra luz do sol, essa é pra quem gosta da luz da lua. Nas noitadas resistindo e insistindo, gata sob teto de estrelas dorme nua. A noite rola como ela é no Mike, essa é viagem. 12 badaladas no sino, blém blém, os portões da Babylon se abrem. Na noite eles te vendem o remédio, mas o efeito não dura. Meu irmão, vamos achar a cura, chega de entrar em viatura. Dinheiro jamais comprará sua postura. Loucos que saem à noite, corsários e piratas, donzelas, trabalhadores, gatas de bota de borracha. Mandando a rima após do bumbo vem a caixa. Zé viagem no estilo cortina verde de fumaça. Sol vem se pondo e lua chegando. Descanso para o trabalhador, músico, violão afinando. Pessoas vazias vivem do aparente. Pena que você não sabe a grandeza de sua mente. Maloqueiro na calçada de cimento, na correra cuida de veículos. Mãe ajoelhada reza pelo filho, noia versículos. Ideias vão e vêm em ciclos. Zé viagem rimando em busca de discípulos. Ha! Na noite eles te vendem o remédio, mas o efeito não dura. Meu irmão, vamos achar a cura, chega de entrar em viatura. Dinheiro jamais comprará sua postura. Observação enfumaçada e aguçada, represento a família quebrada. Relógio passou das 3 da matina, 3 caras de máscara desce do Opala. Bicho pega no posto de gasolina e você queria sair da rotina. Histórias noturnas de ouvida ao vento, período lunar flagrando o movimento. Na escuridão das ruas estou atento, dance agora e aproveite esse momento. Me manda embaixo das luzes coloridas, coração quente na fria Curitiba. Aproveite o palco louco da vida, aí ladrão é do cabeça essa batida. Tempo voa e vai passando, Joe, cada um colhe o que plantou. Ha! Na noite eles te vendem o remédio, mas o efeito não dura. Meu irmão, vamos achar a cura, chega de entrar em viatura. Dinheiro jamais comprará sua postura. Dinheiro jamais comprará sua postura.